Saudações a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e este é o programa Visão Espírita. Hoje é dia 12 do mês de maio do ano de 2021, agora são 19 horas dessa noite agradável, amena, de quarta-feira. Vocês que nos acompanham sabem que transmitimos ao vivo a partir do YouTube e do Facebook. Você que nos acompanha pelo YouTube, clique no botão inscrever-se para receber as notificações e marque o sininho para receber as notificações, para que você possa ser avisado sempre que um novo vídeo for publicado aqui no nosso canal. E você que nos acompanha pelo Facebook também, clique no joinha se você gostar, faça seus comentários, compartilhe esse vídeo, ajude essa mensagem a alcançar outros corações que dela necessitam. O programa Visão Espírita é uma atividade ligada à USE Intermunicipal de Piracicaba, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, uma entidade que agrega mais de 30 centros espíritas aqui em Piracicaba e região. No programa de hoje, nós vamos receber dois grandes amigos, grandes divulgadores, o Francisco Mourão e o Luiz Pessoa Guimarães. Mas antes de chamá-lo, a gente vai dar aqui um recado, né, uma nota. Na verdade, lembrando que hoje recebemos a notícia da desencarnação da valiosa trabalhadora Sueli Caldas Schubert. Pelo que pudemos acompanhar, ela foi internada no dia 3 do seguinte mês pela Covid. E ela vinha evoluindo positivamente. As últimas notícias que tivemos é que ela já estava sem febre e o quadro piorou repentinamente e hoje ela veio a desencarnar. Então, certamente é um dia muito triste para quem fica e também muito alegre para quem a recebe do lado de lá, sendo ela uma grande trabalhadora, como eu já disse, que publicou tantos livros. Desde a sua juventude, ela trabalhou nos campos da mediunidade, na divulgação do Espiritismo. Ela que foi uma das fundadoras da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, lá em Juiz de Fora, como escritora, contribuiu com seus livros de estudo, muitos deles que utilizamos aqui nos nossos programas, como, por exemplo, Dimensões Espirituais do Centro Espírita, O Semeador de Estrelas, onde ela fala a biografia do Divaldo Franco, Obsessão, Desobsessão, Profilaxia e Terapêutica, Os Poderes da Mente, Transtornos Mentais, Uma Leitura Espírita, Mentes Interconectadas e a Lei de Atração, entre outros vários livros que ela deixa. Então, ela deixa um grande legado para o Espiritismo, para nós espíritas, e nós só podemos agradecer. Como eu disse, há a tristeza, mas há a felicidade, né, a paz no coração de saber que certamente ela será muito bem recebida, tem reservado um bom lugar entre os valorosos e valiosos trabalhadores da doutrina espírita. Muito bem, dado o recado, eu quero convidar para participar conosco os nossos amigos. Eu vou chamar aqui por ordem alfabética, esse que é um palestrante aqui da cidade, de toda a região. Participa de trabalhos mediúnicos também, comentarista aqui no programa Visão Espírita há vários anos. Um grande abraço, seja bem-vindo, nosso amigo Francisco Mourão. Oi, boa noite, Wilson. Boa noite a todos que estão conosco. É um prazer estar aqui novamente, que nós possamos aí, inspirados pelos preceitos de Jesus, aproveitar, né, o tempo do programa dessa noite. Muito obrigado aí por essa oportunidade. Nós é que somos gratos e vamos receber com grande honra esse nosso amigo, grande trabalhador também, ele que é o responsável pelo Vade Mecum Espírita, uma obra que cataloga centenas de outras obras, nos ajuda muito, né? Ajuda muito o trabalho de pesquisadores a amealharem material para estudos, para palestras. Ele que é um dos cofundadores da União Rádio Web, a rádio 24 horas no ar, transmite também o programa Visão Espírita, rádio que em breve a gente vai voltar, né? Estamos em vias de retornar para o estúdio também. Ele que é palestrante espírita há vários anos, pesquisador, comentarista do programa Visão Espírita, aliás, está no programa Visão Espírita há 20 anos, então é o nosso professor, É uma grande alegria recebê-lo. Boa noite, Luiz Pessoa Guimarães. Boa noite a todos os ouvintes do programa e espero que esta noite nós possamos fazer o melhor, em sintonia com o alto, que nós possamos refletir bastante a respeito dessa doutrina grandiosa que nos contemplou, né? E temos o prazer de participar. Boa noite a todos. Muito bem, vocês que nos acompanham, têm nos acompanhado, sabem que nós iniciamos o estudo da terceira parte do Livro dos Espíritos, que aborda as leis morais. Então, nos programas anteriores, nós abordamos a lei de adoração, no programa anterior, a lei do trabalho, e hoje nós avançamos, então, para a lei da reprodução. Está lá no capítulo 4, e começa com a questão 686. Eu vou ler a questão, vou ler também a resposta que o Espírito de Verdade nos apresenta, tá? E depois eu vou passar para os amigos fazerem seus comentários, seus complementos, lembrando que isso é um estudo, né? E nós não temos pressa, não temos comprometimento de terminar o capítulo hoje. O que é importante é que nós possamos explorar e entender bem, né, sobretudo com base no nosso tempo, como se aplica a lei da reprodução. E para isso é interessante a gente lembrar, antes de eu ler a pergunta, sobre a evolução populacional que a gente tem percebido, anotado nos últimos anos. Se a gente for lá no ano de 1802, então o nosso planeta tinha aproximadamente 1 bilhão de habitantes, 1802, então há 50 anos antes, 57 anos, antes da publicação do Livro dos Espíritos. Foram necessários que se passassem 126 anos para nós dobrarmos, para alcançarmos 2 bilhões. Veja bem, então 1928 nós alcançamos o segundo bilhão de habitantes. Passou 126 anos. A partir daí, 13 anos depois, em 1961, estávamos com 3 bilhões. 13 anos depois, novamente, 4 bilhões. Mais 12 anos, 5 bilhões. Mais 12 anos, 6 bilhões em 1999. Em 2011, 7 bilhões. E a previsão é que em 2026 alcancemos 8 bilhões, eu acho que é antes, porque hoje nós já temos 7,4, aproximadamente 7,5 bilhões de habitantes na Terra. Então, só para entendermos o quão rápido está sendo essa evolução na quantidade de habitantes aqui. Lembrando que estamos falando dos encarnados, né? Isso não contamos ainda os desencarnados. Mas muito bem, com base nesses números, a gente começa a questão 687. E Kardec formula: indo sempre a população na progressão crescente que vemos, veja bem, ele está falando lá em 1857, 58, 59, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? A resposta do Espírito de Verdade é: não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele coisa alguma inútil faz. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Francisco Mourão. Então, Wilson, Luiz e todos que estão conosco, só com essas duas perguntas e respostas a gente já pode ficar o resto do programa conversando sobre a doutrina, né? Que riqueza, né? De informações, né? Se a gente for primeiro nos ater à primeira pergunta que você citou aí, Wilson, a reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? A resposta: isso é evidente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Então, assim, sob o ponto de vista de. Só lembrando para o ouvinte que essa pergunta eu não tinha feito, tá? Eu tinha pulado ela. Mas é bom que você colocou, é interessante. Eu já entrei direto na pergunta que fala da progressão, né? Mas então, vamos mas é importante deixar claro, né, que dentro da doutrina espírita existe o princípio Deus, causa das causas, né, criador de todo o universo, e o mundo espiritual e o mundo material, né? Então, assim, essa pergunta deixa claro de que a equipe Verdade está dizendo que o mundo material pereceria, mas nós, que já conhecemos a doutrina dentro do contexto inteiro do Livro dos Espíritos, sabemos que existe um mundo espiritual, e que a Terra, logicamente, isso já bem confirmado por Jesus no seu Evangelho, é uma dessas moradas. É uma dessas moradas. Na pergunta seguinte que você falou, que você leu, deixa muito claro, pela lógica, que se Deus está sob o comando de tudo, controle de tudo, comanda ele o mundo material e o mundo espiritual, é natural que toda essa criação esteja sempre em equilíbrio. E a Terra é uma das oportunidades, né, para essa criação espiritual poder ter a sua experiência biológica, essa sua experiência material, na qual nós entendemos como sendo matéria, né? Então, sem dúvida, a gente já sabe isso, diante da doutrina dos Espíritos já conhecemos isso, e a própria ciência confirma de que existe realmente um equilíbrio, e que toda vez que esse equilíbrio é desrespeitado, sem dúvida existe uma resposta, né, na busca desse equilíbrio. Então, essa questão que você fala, né, da evolução, né, vamos dizer assim, da chegada de espíritos encarnados a essa morada, para aqueles que talvez tenham só uma visão de que talvez a Terra seja o único refúgio, para os espíritos. A doutrina espírita deixa muito claro que não é. Então, não podemos entender como a Terra sendo um sistema hermético, se me permite dizer, em que só funcionaria aqui. Não, existe sempre trânsito de espíritos entre as mais diversas moradas do universo. No momento, a Terra está numa fase de crescimento, de maior desenvolvimento dessa morada, para que os espíritos que aqui sejam trazidos tenham a melhor experiência que eles possam ter diante do amor imenso que o nosso Deus tem por nós. Mas, sem dúvida, haverá um momento em que teremos ou um equilíbrio ou um retrocesso, mas o mundo espiritual continuará sendo existindo, né? E que, se de alguma maneira ou outra o mundo corporal, a vida biológica na Terra, não seja mais, talvez, o local mais adequado para esses espíritos ganharem as suas experiências, serão, diante dessa bondade divina, transferidos para outros mundos onde poderão ter outras experiências. Só para a gente começar a conversar, né, Wilson? Porque tem muito que a gente poderia conversar sobre isso, tá bom? Sem dúvida. Luiz, eu me lembrei aqui de uma frase dita por Monteiro Lobato. Ele disse certa vez que acreditar que dentro desse imenso universo só a Terra tem vida é o mesmo que pensar que numa goiabeira só uma tem bicho. Eu acho muito interessante, porque, baseado nisso que o Francisco falou, né? Quer dizer, todas as goiabas têm condições de terem o bicho lá da goiaba, porque só uma teria, né? É o mesmo caso dos mundos, né? Nós estamos longe de conseguir entender, né, a natureza dos seres que habitam em outros orbes. Mas é interessante que o Francisco começou a apresentar, Luiz. Porque, assim, tem algumas obras que indicam, isso não está na doutrina, tá? Eu não encontrei na doutrina, mas algumas obras, se eu não me engano, Emmanuel, certa vez, disse que existe aproximadamente 3 vezes a população encarnada, né, desencarnada, esses espíritos estão ligados à Terra. Então, se a gente considerar que a gente está chegando a 8 bilhões de habitantes, tem quase 24 bilhões de habitantes desencarnados, ligados aqui à Terra. Então, é toda essa população ligada ao planeta, né, o que constitui, então, essa atmosfera material e essa psicosfera ligada aqui. Agora, a pergunta é, sendo a Terra um plano de expiações e de provas, de onde vêm esses espíritos que para aqui, para cá se dirigem? Eles são criados para viverem na Terra, Luiz? Como o Espiritismo nos ensina isso? Nos explica. O Espiritismo nos ensina que eles começam do início, né? Bem antes de provas e expiações. Provas e expiações é uma consequência, né, do caminho que eles fazem. E qual é esse número que você citou? realmente o número era de 21 bilhões para 7 bilhões na época, quando foi mencionado, né? E aí você vê que é interessante. A gente poderia deduzir que o planeta Terra comporta 28 bi, né? Se tem essa reserva toda, né? A Terra comportaria 28 bi. Um outro número que também dá uma conotação diferente dessa preocupação é que você veja que todos os países, né, que o PIB e candidatos a serem o top, né, de sucesso nesse mundo capitalista, você vê que é Índia, China, Estados Unidos, Brasil, né? Então, são países com uma população imensa. São países que têm, que no conceito econômico, têm um mercado, né? Aí, onde a gente cita como preocupação na questão de alimentação, capacidade, seria um mercado, um potencial de desenvolvimento, né? Então, isso aí, no mundo econômico, é positivo. Nós ainda estamos muito longe de tentar entender, né, os planos da espiritualidade. Então, quando eles fazem essas afirmações, nós vemos que o grande problema é quando o número diminui, não quando ele aumenta. Então, você vê que começa essas espécies em extinção, aí é que realmente começa o problema. E você veja também um outro aspecto interessante. Uma mulher que não tem capacidade para ter filhos, você vê que a tecnologia para fazer com que eles tenham filhos é imensa, né? Então, nós temos dois pontos: uma tecnologia para restringir ou controlar, e a outra tecnologia para suprir aqueles que querem ter e não podem ter por causa de fenômenos naturais. Então, é tudo uma coisa muito complexa. E eu ainda sou mais pelo que os espíritos dizem. O espírito verdade está um pouco acima da minha concepção. E para esse pessoalzinho que está falando o que eles estão falando, eu acho que essa questão de população nós não devemos esquentar muito a cabeça. Nós devemos passar a esquentar a cabeça é quando a gente quiser aumentar isso e tiver difícil. Entendeu? Porque e é uma sensação, você vê, é uma sensação animal. Eu, quando viajo, eu vejo tanto espaço vazio, né? Quando você vê esses relatórios aí sobre agricultura, nós que somos um país agrícola, estamos aí com uma população, uma produção enorme, a gente tem uma parcela mínima que a gente está cultivando. Entende? Então, eu acho, na minha concepção, eu acho que nós deveríamos nos preocupar mais com as espécimes que estão ameaçadas e não com a espécie humana que causa esse. Eu acho que isso aí é muito comércio, né? Muita coisa que é para causar sensação, vender. Eu acho que é mais exploração de notícia pelo ser humano. É isso aí, Wilson. Pois é, foi um. Eu acho que é o primeiro. Como que era o nome dele? Thomas Malthus foi, eu acho que a primeira pessoa que propôs essa preocupação, né? Ele vem falar que, por exemplo, os alimentos. Essa, crescem, né, a capacidade de produção do alimento em escala aritmética, matemática, e a humanidade cresce em escala aritmética, isso é exponencialmente. A taxa de reprodução do homem é, por exemplo, cada casal tem 2,75 filhos aproximadamente hoje. Então, o crescimento da população é maior do que a capacidade de produção de alimentos. E isso, ele foi o primeiro considerado pessimista da história. Né? Ele é um economista, mas é considerado. As teorias dele pessimistas, mas são utilizadas como base para muitas políticas ainda hoje. Né? Não significa que É o que se seriam. tem, né, Wilson? É o que se tem. Mas é interessante que Isso. você falou, Luiz, porque fala sobre a Mas nossa. outra coisa só que eu queria mencionar, outro dia, escutando a respeito da soja, alguma coisa assim, e aí a pessoa falava que a produção média, estou chutando os números, mas seria mais ou menos assim, a produção média é 60. E tem um município lá no Paraná, alguma coisa, que a produção média deles é 120. Entende? Então, Quer dizer, poxa, e os caras não conseguem fazer aquilo que eles fazem lá. Mas você concorda? Não existe milagre. não. Né? Então, eu acho Então, assim que a nossa possibilidade de crescimento é imensa. Luiz, olha, eu nem sou a pessoa mais indicada para isso, né? Porque eu sou leigo no assunto. Nós temos aqui um especialista, daqui a pouco ele vai tomar a palavra, né? O Francisco. Mas baseado no que você falou, Luiz, é muito interessante. Eu vou citar assim, por cima, só como leigo. O que eu sei é que a Holanda é o segundo maior produtor agrícola do mundo. Isso em 2019, se eu não me engano, 2017. Veja bem, primeiro Estados Unidos, depois Holanda. Só que a Holanda, ela tem a extensão de terra 205 vezes menor do que o Brasil. O território da Holanda é do tamanho aproximadamente do Espírito Santo. Notou a discrepância do que você falou, Luiz? Né? Quer dizer, a discrepância desse número e está alinhado ao que você falou? Veja bem. Eles têm muito poucas terras, 23% do território é abaixo do nível do mar. Mas o que aconteceu lá na Holanda? Hoje, o Ministério, o equivalente ao Ministério da Agricultura lá, investe cerca de 70% das verbas que tem em educação, em tecnologia. Eu vi um número recentemente, fiquei impressionado, parece que os Estados Unidos utilizam em torno de 140 litros de água para a produção do quilo de tomate, aproximadamente. E a Holanda em torno de 8 litros. Sim. Percebe? Então, a questão é, com a utilização da tecnologia, então a capacidade de produção aumenta vertiginosamente. Agora, e não há uma necessidade, né, tamanha, vendo por esse prisma, de aumentar a área cultivada. E aumentar o impacto, por exemplo, na natureza, contribuir para a extinção de outras espécies, né? Que é uma discussão tão tensa isso. Isso, mas eu só queria aproveitar uma soprada que me deram agora aqui. Nós deveríamos de quantificar a nossa capacidade por esse número de espíritos que podem reencarnar de uma hora para outra. Entende? Quer Imagino. dizer, então, na realidade, a nossa capacidade de produção, o limite dela hoje seria para 28 bilhões de pessoas. Então, você vê que nós estamos alimentando só 7, 6 bilhões. Quer dizer, veja o quanto nós podemos progredir, que nós estamos aí na ineficiência, vamos dizer assim. Pois é. E muito disso tem a ver também com a nossa, com o tipo de vida que a gente vive, né, Luiz e Sim. Francisco? A gente, assim, as escolhas, o próprio modelo, não, veja, não é uma questão de comparação de modelo econômico, né? Não é isso. Capitalismo, eu Não, não. acho que é a melhor opção que nós temos hoje, mas existem modelos de capitalismo que não são tão baseados no consumo exacerbado, exagerado das coisas, né? Hoje a gente vive de consumir, isso gera uma distribuição de renda muito desigual. Olha, com base nesses números que eu falei para vocês, o Brasil, aproximadamente, a renda per capita é 8 dólares por habitante, mais ou menos, o PIB per capita. PIB per capita. A Holanda chega a 50 dólares, 52 dólares. Veja, então é um país menor, com menos espaço. E eu estive lendo recentemente uma matéria dizendo que agora, pós-pandemia, eles estão buscando modelos de decrescimento. Veja, não é crescimento econômico, mas de decrescer, de forma a manter a qualidade de vida. O que Kardec fala lá, quando Kardec fala de bem-estar. Não é possível que todo mundo tenha o dinheiro que quer ter em abundância, mas o bem-estar básico dá para um maior número de pessoas ter. Isso é muito interessante. Francisco, fale um pouquinho para a gente sobre É, esses não, impactos. eu acho que é importante eu comentar alguma coisa sobre o que foi falado, principalmente no que se refere à própria agricultura, né? É, eu acho que algumas questões merecem ser, comentadas também ou complementadas. Primeiro ponto, a agricultura tem evoluído de maneira muito compatível com o crescimento da população, e o Brasil tem essa vocação, né, por uma série de questões geográficas e também tecnológicas, mas o Brasil devido à sua localização, devido à variedade de climas, devido à grande variabilidade de solos e muitas oportunidades, realmente o Brasil vem se tornando, principalmente nos últimos 40 anos, um grande protagonista na produção de alimentos, como já se esperava. Tá? Então, o que o Luiz estava comentando, no que se refere, por exemplo, ao avanço de novas fronteiras agrícolas, o Brasil tem quadruplicado, quintuplicado sua produção, mas não tem avançado na mesma velocidade numa nova fronteira agrícola. Por quê? Porque ele aprendeu a trabalhar em produtividade, da mesma maneira como você falou com a Holanda, em relação à Holanda. Tá? Agora, tem talvez uma correção a ser feita, né, Wilson? De fato, a Holanda é um excelente centro de tecnologia, do ponto de vista de agricultura. Os holandeses tiveram grandes desafios para drenar seus solos, né, com toda aquela questão dos solos encharcados e tudo mais. Possui hoje uma faculdade de agronomia que é considerada a faculdade top, líder no mundo, entre todas as universidades de agronomia, que fica no centro da Holanda. Tá? Agora, tem uma coisa que precisa ser corrigida. A Holanda não é o maior país em termos de produção em volume. Não, isso não. Não. Eu falei em valor. Valor, em dólares. É, em valor. De dólares. É valor. Isso é, o produto deles tem valor agregado, né? É. Tem uma certa necessidade da gente desmascarar um pouco esses números, porque a Holanda é um grande centro de distribuição de produtos através do porto de Roterdã, de Amsterdã. É a porta de entrada para toda a comunidade europeia. Então, pode aparecer em algumas estatísticas como ela movimentando muita coisa, mas, na verdade, são os melhores portos de entrada de alimentos e de produtos de uma maneira geral. Então, isso, às vezes, pode confundir. Mas a Holanda, claro, é líder em produtividade. Em produtividade leiteira, em produtividade agrícola, em valor da produção, por conta, principalmente, de serem produções hortícolas, que já têm um valor agregado maior. Então, é importante fazer essas considerações. Por exemplo, quando você fala 8 litros de tomate, né, 8 litros de água no tomate, lá na Holanda, e talvez 14 litros numa outra condição, a Holanda tem que produzir em estufa. Sim. Tudo em ambiente protegido. Então, são condições diferentes. Vertical, né? Produção vertical. A gente não pode, assim, é que nem comparar banana e laranja, entendeu? Claro que são situações sui generis. Não. A comparação só é o tamanho do território e a capacidade que eles tiveram. Por conta do que eu falei, por conta do grande investimento na área de tecnologia, preparando bem as faculdades. Não, né? Tem dúvida. Isso é, agora tem uma coisa que precisa ser também comentada, né? Aí é uma opinião pessoal minha. Os países grandes pagam o preço por serem grandes. Então, assim, tudo é mais difícil num país grande. Tudo é mais desafiador num país grande, num país territorial. Então, sem tirar nenhum mérito da Holanda, que tem uma história para contar, tem toda uma história por trás, é um país, é um irmão mais velho do Brasil, vamos dizer assim, porque tem mais história, mas temos que considerar também que territórios pequenos têm uma facilidade muito maior para administrar, né? E quando a gente vai para o Brasil, que tem dimensões incríveis, né? E tem que montar estrada, tem que montar educação, tudo fica mais difícil. Mas a gente está no caminho. Acho que o que é bacana é que a gente está no caminho, né? O Wilson, o Luiz e aqueles que estão acompanhando. O desafio é grande, mas o potencial de crescer, quer dizer, a recompensa lá na frente pelo nosso esforço também, eu acho que tem que ser maior, né? Mas tudo isso leva tempo. Mas eu acho que tudo se reporta a essa questão que você leu agora, Wilson. Tudo vai acabar entrando no equilíbrio. Lembrando, Luiz, que embora a gente tenha que se preparar para receber 20 bilhões, a gente tem 8 bilhões ainda no mundo encarnados, sendo que boa parte ainda está passando fome. Então, assim, qual é o desafio hoje? Muitas vezes não é nem produzir o alimento. Talvez o mundo já tenha a capacidade atual de produzir alimento para 8 bilhões. Mas há outros problemas associados à logística, à distribuição, ao transporte, à equidade de renda, como o Wilson falou. São questões que precisam ainda caminhar um pouco, a gente melhorar com esses, eu acho, né? Nesses 8 bilhões, a gente aprender um pouco, né? Porque tem muita gente no mundo passando fome, né? Não é só no Brasil, tem situações piores, e que a gente precisa aprender, pelo menos com a população que está aqui, como que a gente pode melhorar, né? A gente está melhorando, mas a gente precisa melhorar mais. Eu acho que a gente tem que fazer, vamos dizer assim, uma espécie de uma autocrítica, né? De que a gente tem que estar mais preparado. A prioridade é cuidar bem do que está aqui, né? Exato. Sem esquentar o que vem por aí. Eu imagino que sim, porque nós já temos problemas muitos, né? No nosso continente africano, na Ásia, no Brasil, como não, que a gente não tem problemas. Então, assim... Você tá tocando num assunto que realmente, para mim, é uma coisa muito clara, né? Mas a humanidade não pensa assim. Aquela questão dos tsunamis. Então, mundialmente se tem organizado que a produção daqueles alertas de tsunami. Agora, os países que têm capacidade de comprar e colocar nas suas costas são aqueles países que a possibilidade de ocorrer o tsunami é quase zero. Quando nós deveríamos estar colocando, olha, vamos pegar um fundo mundial, comprar o que tem de alerta e vão botar nos lugares onde a possibilidade é maior. Para mim, isso aí é uma continha de padeiro, né? Mas a humanidade ainda não está dirigida por essas cabeças. Isso, Luiz. Quer dizer, ainda tem espaço para a gente diminuir egoísmo, aumentar altruísmo, aprender a ter mais caridade transversal. Não é assim só com a minha família, só com o meu país, só com a minha cidade. Não. Nós somos cidadãos do universo. Fraternidade. Né? E aí que eu acho que é a sacada da espiritualidade, a grande sacada da doutrina espírita, né? Para a gente ter essa oportunidade de desenvolver essas oportunidades de exercer essa caridade. Quando a gente olha para uma pessoa na África, do ponto de vista espírita, ele é nosso irmão, porque ele é um espírito criado por Deus. Qual é o nosso papel, então, diante dessa situação? Diante, inclusive, dessa perspectiva de receber mais irmãos na Terra, né? Nós temos que se mexer, eu acho, né? Enfim, é isso. A questão, em nenhum momento a gente está discutindo nada político. Isso é muito importante a gente compreender. A gente está discutindo a capacidade da Terra em alimentar, como o Luiz falou, né, os 8 bilhões de encarnados, mais os 24 bilhões de desencarnados, eventualmente. Né? E o comentário sobre a Holanda é que, se dando atenção, investindo em tecnologia, é possível produzir muito, muito, muito mais, sem aumentar significativamente os impactos ambientais. Considerando que tem muitos ambientalistas dizendo que a gente já chegou num limite. E, veja, quando a gente fala isso, não fala de um país, não fala do Brasil, fala na escala global. Alguns países contribuem mais do que outros para a situação em que a gente vive, outros têm uma responsabilidade maior. Mas, enfim, é que nós podemos produzir mais. Mas o que eu disse também é que é importante a gente rever o nosso estilo de vida. Né? Quando eu falei sobre a revisão de um plano econômico, de decrescer, realmente revisitar, como você falou, Francisco, fazer uma autocrítica sobre o que a gente vive, sobre o que a gente compra, sobre o que a gente consome. Será que isso é mesmo necessário? Né? A questão do Brasil ser um país continental envolve muito. Nós temos um problema de desigualdade aqui gigante. Um dos maiores do mundo em desigualdade é no Brasil. O próprio modelo estrutural do Brasil, da produção, é de grandes propriedades na mão de poucas pessoas. A Europa tem uma característica diferente. A produção, predominantemente lá, são em áreas menores. Há uma distribuição maior do que é produzido na agricultura dos países europeus. Então, isso é um fato. Então, agora, com o nosso modelo estrutural, né, o que a gente pode fazer para poder melhorar as condições, como você colocou, e diminuir a desigualdade dentro do nosso país. Porque existe um limite de produção, realmente. Né? E mesmo se aumentar a produção, como fazer essa riqueza produzida alcançar essas pessoas que necessitam? Então, não é só aumentar o PIB. É curioso isso, né? Quando a gente vê o mapa de crescimento do PIB, tem anos em que quanto mais cresce o PIB, maior é a desigualdade social. Isto é, o Brasil produz mais riqueza, mas a riqueza fica com quem tem mais. Então, é uma questão realmente de entendimento, né? O Wilson, você veja que para a espiritualidade fica cada vez mais fácil. Enquanto o homem entender que ele tem que acumular o máximo, Né? Quer dizer, então a grande riqueza vai ficar na mão de poucos. A espiritualidade pode programar o reencarne de espíritos especiais para essas famílias, né? E aí colocar o cara no topo dessa riqueza. Né? A espiritualidade é a coisa mais fácil do mundo. Então, o homem tem que entender o seguinte: nós temos que fazer o melhor com relação às leis de Deus. É o que eu falei do tsunami. Onde é mais necessário? Aqui. É aqui que nós vamos. Eu acho que o mundo está na beira de uma tomada de decisão bem mais democrática, mais inteligente, mais cristã. Eu também tenho reparado isso, viu, Luiz? Tenho percebido isso também. Isto é, nós, espíritas, somos naturalmente progressistas. Né? O que é ser progressista? Sim. É olhar para o futuro. Né? Nós não somos reacionários. Isso é, quando nós olhamos para trás, nós sabemos que foi pior, está melhor e ficará ainda melhor. Então, essa visão é linda no Espiritismo. Isso é, a gente não está indo ladeira abaixo. Tem algumas religiões que acham que a gente está indo ladeira abaixo, está esperando Jesus voltar para recompor tudo, né? Recompor tudo como era no princípio. Não, né? No princípio nós éramos ignorantes. A gente não vai voltar ao passado, a gente vai criar um futuro diferente. Isso é maravilhoso. Agora, falando então em passado e em futuro, a questão seguinte é muito interessante. Ela fala. A questão 688 diz o seguinte: há neste momento raças humanas que evidentemente diminuem. Chegará um momento em que terão desaparecido da Terra? A resposta é, abre aspas, isso é verdade. É que outras estão lhe tomando o lugar, assim como outras raças um dia tomarão o lugar da vossa. Francisco Mourão. Exato. Francisco Mourão. Olha, de novo, eu acho que se a gente se reportar ao começo do nosso programa, no qual a gente está entendendo claramente que o corpo ou que o organismo biológico é uma vestimenta, é uma oportunidade para o espírito evoluir, fica muito claro que não é... uma questão de orgulho, você pertencer a um determinado tipo biológico, nada disso. São fases, são experiências. E à medida em que o espírito vai ganhando experiências, é natural que exista uma espécie de um progresso, como você falou, Wilson, em dois mundos, no mundo material e no mundo espiritual. É tão bonito isso, a gente observar uma evolução que a gente acha que é só biológica, do ponto de vista científico, materialista, falar, não, tá havendo uma evolução biológica, tá, mas por trás disso tá havendo uma evolução espiritual barra moral. Tá havendo crescimento de inteligência, crescimento de sabedoria, crescimento de outros talentos morais e espirituais, e é natural que para aquele espírito que galgou um estágio a mais, que ele tenha oportunidade de estar num outro corpo biológico que lhe dê outras oportunidades de crescimento. Faz sentido o que eu estou falando? Está claro isso? Então, é natural essa reposição, que é uma reposição absolutamente momentânea, olha lá, momentânea, para o espírito que não perece. O espírito é permanente. O espírito continua, né? Sendo o organismo biológico uma roupa, um veículo temporário, na qual, se naquele momento serviu para uma experiência X, se aquela pessoa, aquele espírito foi transformado naquela experiência, ele vai precisar de um outro tipo de experiência e uma outra oportunidade. Então, é muito natural entender a lei biológica de evolução, para aqueles que só estudam a biologia, também com esse alinhamento espiritual, porque as coisas crescem junto. Assim como a gente pode observar até no próprio mundo material, quando a gente vê a evolução, por exemplo, do progresso intelectual, do progresso do conforto, por exemplo, da descoberta do ar-condicionado, de uma série de do avanço da medicina. Há por trás a necessidade de um avanço moral, como nós acabamos de falar. Então é mais ou menos por aí. Mas eu vou deixar o Luiz complementar, né? Com certeza. Luiz, Posso nós temos. confirmar? Pode, mas deixa eu só aproveitar e já te dar um link também. Nós temos lá A Caminho da Luz, né, um livro de Emmanuel, com Chico Xavier, que ele conta a história da ocupação da terra, né, de algumas raças que vieram para cá. Eu queria que você fizesse esse comentário sobre raças que vêm e que vão, também com base nessa dinâmica que nós entendemos. Tem capela também. Eu queria que você baseasse nessa dinâmica para a gente entender as raças que compõem, por que determinadas raças vêm, qual é o objetivo disso acontecer, Luiz. Essa migração de espíritos, né, que os espíritos falam tanto, esses malvadinhos de hoje vão lá para os planetas primitivos, né? Você sabe que a nossa sociedade, ela vai ficar carente de muita instrução, né? Muita gente para trabalhar. E você vê que o número de trabalhadores não está aumentando exponencialmente. Eu achei muito interessante porque o Kardec, na Revista Espírita, ele menciona o seguinte, que para se corrigir esses presidiários, o ideal seria que cada um de nós trouxesse para dentro de casa, né, e educasse. Mas quem é que vai fazer isso? Todos nós. Todos nós e por lei da natureza. Esse presidiário, nós não vamos pegar lá na prisão e trazer para o nosso lar, sabendo que ele é um criminoso, alguma coisa assim. Mas, numa reencarnação, ele entra, que é uma beleza na nossa casa. Vai entrar como criancinha, nós vamos pegar no colo e vão achar a coisinha mais linda do mundo. Mas só que nada mais é do que um Muito bom. ex-presidiário renascendo para nós educarmos. Então, isso que o Chico está falando. É uma coisa fantástica. E esse livro aqui, ó, A Construção da Mente, do Walter Oliveira Alves. Esse cara aqui era um dos diretores do IDE, faleceu há pouco tempo do IDE Câncer. Ele fala exatamente isso. A evolução, né, do corpo material não se dá somente segundo as leis materiais. Aquele espírito reencarnante, ele traz junto de si algumas coisas que ele desenvolveu no corpo espiritual, que imprimem à nossa evolução material essa condicionante, que foi o que Lamarck e o Aristóteles falaram e foram dados como superados. Mas, na realidade, eles estão super certos. Ele resgata a teoria de Lamarck. Então, ele fala exatamente isso. A evolução desses espíritos vai requerer cada vez mais corpos mais sutis. E nós que imprimiremos na evolução da matéria, na evolução biológica, essa evolução material. Por exemplo, um dado que eu não lembro direito aqui, mas vou chutar mais ou menos. O estômago, ele diminuiu, vamos supor, 30%. O cérebro cresceu mais ou menos uns 15, 20%. Entende? Quer dizer, então, o ser humano reencarnante vai imprimindo nessa evolução biológica essa progressão, para que esse corpo fique de acordo com a necessidade daquele espírito reencarnante tem de se manifestar. É uma judiação, porque, inclusive, eu convidei o meu genro, que ele é biólogo, mas é um católico de carteirinha. E ele detesta o espiritismo. Mas eu disse para ele: não, não quero, eu não vou falar de espiritismo, eu só quero usar o seu conhecimento biológico. E ele pediu desculpas, mas fugiu da raia. Mas realmente é um assunto que nós vamos ter que estudar muito, porque já está sendo imprimido na nossa evolução essa característica que o Chico falou. Pois é, isso é muito interessante, né? A gente aprende que o perispírito, ele é a forma, um dos fatores que levam à formação do corpo físico. Então, o corpo físico, ele é resultado de vários fatores. Tem uma influência genética numa certa proporção, tem, né, essas informações perispirituais, tem uma necessidade de uma determinada experiência que a pessoa vai ter que viver na Terra, então ela vai ter que receber um instrumento que seja compatível com aquela experiência que ela vai ter que viver. Então, né, se a necessidade daquela encarnação é evoluir intelectualmente, ele vai nascer com com facilidade para aprendizado em determinadas áreas, onde ele precisa, né, evoluir. Então, o cérebro dele vai estar mais preparado para aquilo. Né? Se o objetivo é outro, é mais físico, talvez ele não nasça com tantos recursos. E é interessante a gente entender, né, essa. E além disso, dessa influência perispiritual e genética, tem também, né, a ação dos técnicos espirituais na formação desse corpo, porque eles também atuam ali para formar esse corpo, para atender essa demanda. Então é maravilhoso a gente entender isso e saber que existe todo esse planejamento. É um campo fértil. E quando a gente olha para a gente hoje, pensando nessa estrutura, nesse mecanismo todo, a gente só tem que agradecer por tudo que somos, né, por tudo que recebemos, para a gente poder se manifestar. Né? E aqueles que têm, que vivem hoje sob determinadas deficiências ou limitações, né, também podem compreender que renascerão sem essas limitações. Então, é consolador nesse aspecto, considerando que cada existência é uma experiência. Isso que você está falando, se a ciência... Não quero que a ciência aceite o espiritismo, mas eu quero que a ciência estude o espiritismo. Porque aconteceu um fenômeno muito interessante, um livro que o Hermínio de Miranda escreveu, de uma rainha do Egito. Ela publicou um livro de 70 mil palavras numa língua morta há não sei quantos mil anos. E essa, a coisa veio gravada. Então, os arqueólogos, quando examinaram esse material, eles aprenderam a pronúncia de palavras que eles tinham o contato através da arqueologia, e eles sabiam como escrever, mas não sabiam como pronunciar. Então, como as duas coisas se complementam, a ciência, sabendo que tem esse gancho espiritual, ela encontra um gancho material para encaixar ali. Pois então, não haverá progresso se a religião não estudar a ciência e se a ciência não estudar a religião. Só uma haverá preenche progresso as lacunas, né? Exatamente, preenche as lacunas da outra. Isso aí facilita. Luiz, eu ia passar aqui para o Francisco, mas aqui a Lúcia Paula Santos endereçou uma pergunta para você, Luiz. Ela disse: senhor Luiz, então quando o espírito reencarna justificando alguns filhos problemáticos na família? Vamos entender a pergunta. Quando você tem, então, filhos problemáticos na família, né, justificado, então, por essa condição de reencarnação, né, ela continua: posso considerar esse um dos motivos ou o verdadeiro motivo? Gostaria de saber. Cada caso é um caso, nós não podemos generalizar, né? Agora, pode ser um dos motivos. Sem sombra de dúvida, os nossos filhos carregam arrastamentos, tendências, hábitos que nós podemos remontar à origem. Se você vem de uma família idônea, de uma família verdadeira, de uma família pura, de uma família honesta, e de repente surge aquela ovelha desgarrada ali, então você sabe que aquilo ali é de um outro caminho que você se propôs a colocar na linha certa, né? Então, nada de culpar ninguém, nada de... É dizer assim, principalmente é você detectar, né, que você está diante de uma coisa diferente. Existe gente que diz assim: eu crio meus filhos tudo igual. Mentira! E outra coisa, você está fazendo isso, está fazendo errado. Porque cada espírito vem num estágio. O nosso trabalho como educador é pegar daquele estágio em que está e avançar. Não adianta você querer dar muito ali e você não vai obter nada. Você tem que ver o estágio que se encontra para você elevá-lo um pouco acima e aos poucos, né? É o princípio da educação. Então, esse cara tem um outro livro que vou mostrar. Hoje eu vou mostrar a capa de livro aqui. Educação do Espírito. Educação do Espírito, entendeu? Quer dizer, nós ficamos educando almas e nós temos que aprender a educar espíritos. Você tem que observar o nível daquele onde ele se encontra e para aquele você ter um molde correto para você procurar elevá-lo além daquele limite que ele está. Não existe mágica. Luiz, posso complementar? O que é mais bonito de tudo isso é que os dois ganham, é um ganha-ganha. Aquele espírito que precisa sofrer uma aparação de aresta ganha uma família mais experiente. E aquela família mais experiente que ganha um filho diferente ganha um desafio e uma oportunidade de progresso maior. Quer dizer, é um ganha-ganha. Não é? A gente tem que olhar essas coisas como grandes oportunidades, né? Eu acho que esse é outro ponto lindo da doutrina espírita. Não tem desgraça. Deus está no comando. Deus está colocando as pessoas certas, os filhos certos, em contato com eles. Isso que eu acho incrível. Quer dizer, não tem coisa errada. A pessoa acha que está errado, né? Não, tem alguma coisa errada. E principalmente, Francisco, pegue a sua cruz e siga-me. Claro! E existem pessoas que o fato de você ser cristão vai receber benesses do Criador. Não, Sou um auxiliar. Vai receber mais tarefa. Exatamente. Vai receber mais tarefa. Confia em mim, joga no meu colo que eu carrego. E aí, a não omissão é importante, né? Daquele isso pai. É tal, dizer assim, olha, tem uma coisa diferente aqui, então o que eu tenho que fazer? Pela lógica, eu tenho que atuar como pai, lembrando que o outro, embora seja meu filho, ele também é meu irmão porque é espírito e tem o seu livre-arbítrio, mas eu, enquanto pai ou enquanto mãe, vou fazer o meu papel, porque tem que ter uma razão para estar aquela relação pai-filho, como você colocou agora do ex-presidiário. Né? Você deu um exemplo, é óbvio, que não é sempre assim. Mas é assim que a gente tem que encarar os grandes desafios. Né? Eu tenho um exemplo prático, muito, que há muito tempo, e eu uso de vez em quando, eu cito. Eu tinha uma amiga minha que tinha um filho, um problema, e ela era casada com um cara bem bronco, assim, bem, bem atrasadão. E esse filho com esse pai brigavam muito. Eu falei para ela, manda ele aqui. Sentei com ele aqui no escritório, batemos um papão, fiquei sabendo que ele aceitava a reencarnação, que ele concordava com a reencarnação. Aí eu botei uma folha em branco e disse assim, escreva aqui a idade do seu pai e a tua idade. Ele botou 52 anos, 19 anos. Aí eu digo assim, espiritualmente, que idade você dá para o teu pai? 2. Então deu 252. E para você? 9. 919. Eu digo, quem é que tem que entender quem? Ele assim, já entendi, não precisa falar mais nada. Entendeu? Quando o ser humano compreende isso, ele compreendeu tudo. Agora é só trabalhar. Pois é, é esse comentário que eu ia fazer antes dessa sua história. Porque muitas vezes também, como a gente está dizendo que nunca são... uma situação explica todos os casos, né? A gente nunca pode generalizar. Eu ia dizer que existem situações em que o filho nasce para ajudar o pai. Isso aí. O filho reencarna em condições, um filho já mais evoluído reencarna em condições de ajudar os pais. Então, a gente não pode generalizar nunca, né, e tentar explicar o mundo com base numa única explicação. O mundo é complexo. Mas voltando, são 19h53, nós temos alguns instantes ainda, mas voltando na questão das raças, nós lá, a caminho da luz, a gente aprende que para cá... Os primeiros habitantes formaram lá o que seria os egípcios, né, os indianos, os judeus, não foi isso? A raça adâmica. E entre eles, os judeus foram escolhidos para receber, né, para desenvolver essa relação mais íntima com o Deus que hoje nós buscamos conhecer, né, o monoteísmo, enquanto os egípcios... aparentemente retornaram, não é isso? É mais ou menos o que está dizendo aqui. Quando a gente olha para a sociedade egípcia do passado, não sei vocês, mas não dá às vezes a impressão de que eles eram mais evoluídos no passado do que são hoje? Não dá essa impressão? Eles dominavam mais, né? Pois é. Mas o que acontece? Essa raça, por exemplo, veio de Capela para cá, cumpriu a sua função e retornou? É isso, Luiz? Olha, a função da vinda é uma corrigenda, né? A Sim. partir do momento que houve a corrigenda, você volta à origem. Não tem mais razão para você ficar de castigo, né? Então, todos os espíritos que para cá vieram com essa finalidade, com essa função de castigo, uma vez cumprido o castigo, volta às origens, né? não necessariamente aquela ou uma outra. Nós temos que perder essa coisa, esse patriotismo. Eu sou terráqueo, né? Eu sou um espírito nesse estágio evolutivo. Eu vou para qualquer, né, lugar que Deus me permita colaborar naquele nível de condição que lá se encontre e eu possa colaborar. Né? O objetivo é o seguinte: eu vou para uma escola onde eu possa fazer o melhor desenvolvimento para o estágio em que eu me encontro. Muito bem, sabendo que há raças que vão desaparecer, a gente vai encontrar nas sociedades ditas primitivas, eu digo as sociedades diferentes das sociedades ocidentais, por exemplo, algumas tribos indígenas em locais distantes do mundo, a gente pode entender que um dia elas poderão deixar de existir, ou não, porque nós não sabemos qual é o planejamento. Pode falar, Chico. Nós não sabemos exatamente qual é o Você está falando para planejamento mim? para elas. Não, para ambos, Veja, né? Pode começar com o Chico, depois com você. os espíritos são muito claros. As raças que prevalecerão são aquelas que se prestarem mais ao nível de espíritos que reencarnarão. Certo? Então, a partir do momento que aquela função foi cumprida, Exato. outras coisas precisam surgir, né, para que esses espíritos possam ter mecanismos adequados para a sua manifestação. Exato. Eu ia falar exatamente isso, ou seja, me remonta à minha primeira explicação há um trecho atrás, no sentido assim, é importante esclarecer para quem está acompanhando a gente, né, Wilson Luiz, quando a gente fala em raça, né, é importante diferenciar a raça, vamos dizer assim, do ponto de vista de grupo espiritual ou um grupo biológico, né, para não ficar Biológico. confuso, né? Então, assim, eu entendo que o contexto que Kardec fez a pergunta era mais no que se refere à raça biológica, eu acho, né? Mas, de alguma maneira, uma coisa está associada à outra, como o Luiz falou. Então, assim, se existia na Terra uma predominância de tribos, vamos dizer assim, de povos mais primitivos e tudo mais, por quê? Porque naquele momento havia uma necessidade, de acordo com o grau de desenvolvimento da Terra naquele momento, para acolher espíritos. Espíritos que precisavam dessa experiência. Se esses espíritos crescem, evoluem, como o Luiz deu o exemplo também dos egípcios, né? Ou fazem a sua tarefa e tudo mais, vão precisar de outras oportunidades. Então, não é que a raça biológica desaparece, que isso é uma desgraça. Não, não é nada disso. O espírito continua. Continua com outras experiências. Com outras experiências. Quando você falou, né, o Luiz falou assim, né, da gente ser patriota. Esse é outro exercício que a gente tem que fazer de desapego. Vocês já pararam para pensar o desapego que a gente tem que fazer? Por exemplo, eu adoro Piracicaba. Eu não sou nascido em Piracicaba e eu adoro essa cidade. Mas aquele espírito, ele tem que entender que ele não vai poder ter as suas múltiplas experiências em Piracicaba, não é? Então, é que a gente pense todos os dias, seja grato, falar que bom, nesse momento eu estou em Piracicaba. Eu gosto dessa cidade, eu vou fazer o melhor que eu posso fazer por mim, por quem está aqui na comunidade, mas eu não vou poder ficar aqui para sempre. Não é? Eu vou ter que Chico, ter um. Fala, fala. vai ser uma prece mais ou menos assim, ó. Senhor, me manda para o lugar onde for mais conveniente para a minha evolução, mas se for Piracicaba, melhor. Então, Ô, se eu puder Luiz. escolher, né? Luiz, a sua câmera de novo deu aquele problema de sair do foco, ó. Acontece sempre, você saiu do foco. Ah, mas aqui é limpada. Ela Pronto. voltou. Muito bem, meus amigos. Ó, são 19 horas e 58 minutos. A gente vai ficando por aqui. E é assim, é importante colocar, né, que no passado a gente teve um movimento que é conhecido como eurocentrismo, né, o que justificou que muitos países europeus na época invadissem as chamadas colônias, que dizimassem os habitantes ali primitivos, em nome da evolução. Isso muitas vezes até com o aval da Igreja Católica, que abençoava os navios que partiam nessa empreitada. Então a gente sabe Missão. nessa missão, exatamente. Então, porque o modelo tomado como um modelo a ser seguido era o modelo de vida deles, tudo que era diferente do que eles faziam, né, estava errado. Então deveria os índios deveriam ser catequizados, por exemplo. Então nós hoje, né, a própria sociedade evoluiu, nós entendemos a existência de outras sociedades que vivem de forma diferente da nossa e respeitamos isso. Então, é importante a gente entender, né, que essa evolução que a gente diz, essas raças que deixam de existir, tudo isso ocorre ao longo dos milênios, né, nunca com base na violência, como no passado foi entendido. Então, isso vai acontecer, mas todos têm que ser protegidos, têm que ser amados. Existe uma razão para nascer, né, uma pessoa dentro de uma tribo indígena hoje. Existe uma razão. Né, e não é nós encarnados que vamos, né, contribuir para que eles deixem de existir. Jamais. Agora, se isso for acontecendo normalmente ao longo, se essa população for se reduzindo ao longo dos séculos, é uma coisa natural, a gente tem que entender que seja assim mesmo. Né? Mas isso nunca, né? O espiritismo nunca justifica, né, o extermínio de nenhum tipo de povo, nenhum tipo de raça, mesmo porque hoje nós sabemos que, do ponto de vista biológico, nós não temos nem diferenças suficientes para sermos divididos em raças. O ser humano é uma raça humana, é uma única raça. Hoje é muito bem colocado isso, porque esse termo raça ele está em desuso hoje, né? Então isso. A gente precisa trazer para um contexto mais atual. Correto, muito bem colocado isso que você falou agora, muito importante. É que na época de Kardec não se sabia o que sabe hoje, é por isso que a gente vai contextualizando, né, as coisas. Meus amigos, foi uma noite muito agradável, agora são 20 horas e 1 minuto, papo muito bom, poderia ficar aqui durante muito mais tempo, e terão outras oportunidades, sem dúvida alguma. O nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães já está escalado para outros programas também, né? Francisco sempre está conosco, eu vou ficando por aqui, quero agradecer a todos vocês, lembrando também da promoção A Vida no Mundo Espiritual. Você que não participou ainda, você mande uma mensagem para o telefone que está passando na tela de você, aí é 98877-8022, e se cadastre que você vai concorrer no dia 23 de junho ao sorteio das 13 obras da série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz com Chico Xavier. Então, as 13 obras vão para uma pessoa só. Se você já se cadastrou, não precisa se cadastrar novamente. Só uma vez já é suficiente. Para saber mais detalhes, acesse o site da USE. Está lá na primeira página, tem um banner em que você pode clicar para obter mais informações. E também nos ajude. Compartilhe essa mensagem, esse vídeo, para mais pessoas, para que se cadastrem também, que tenham a oportunidade de ganhar esses livros e que também aumente aí a nossa base de comunicação, né? Lembrando que também, a partir dessa base, sempre que tiver um vídeo novo, uma informação nova, uma atividade nova, um palestrante executando uma palestra, um curso especial, a gente vai notificar também pelo telefone seu que a gente vai receber aí nessa mensagem. Tá certo? Hoje é quarta-feira, desejo a você uma quinta, uma sexta, um final de semana repleto de luz, de muitas oportunidades, de coragem para enfrentar os desafios que a vida nos apresenta, que jamais nos falte as condições necessárias para que possamos agradecer por tudo que temos, né? Essa gratidão pelo que somos, pelo que seremos, e que, enfim, façamos brilhar nossa luz, que sejamos paz para nós, paz para aquele que segue ao nosso lado, que sejamos instrumentos da paz de Jesus na vida das pessoas. Muito obrigado a todos vocês, eu vou ficando por aqui, passo aqui as derradeiras considerações para o nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães e peço para o Francisco fazer uma prece de encerramento, meu amigo. Luiz. Eu agradeço por mais essa oportunidade e hoje eu queria parabenizar a minha esposa, a Adiene, que está completando 72 aninhos, né? Já completamos 51 anos de casado, e com a bênção de Deus, temos aí os nossos filhos, nossos netos, e que agradecendo sempre, né, a oportunidade que Deus nos concede desse momento de evolução. E que todos nós possamos aproveitar bastante. Sugiro aqui, Wilson, que num próximo concurso da USE, que ela faça também a distribuição da Revista Espírita. Muito bem lembrado. É. Uma obra que merece ser estudado, né, com mais afinco pelos espíritos. Exatamente. Um abraço, Francisco, a todos. Um abraço. Forte abraço para a Diene, Luiz. Parabéns, parabéns a todos. Eu agradeço também a oportunidade de, mais uma vez, ter passado esses momentos muito agradáveis e tão educativos para todos nós. Que prazer poder estar aqui e que honra, viu? Então, eu convido a todos que possam, por um instante, fecharem os olhos, mentalizarem a figura de Jesus, e possam individualmente sentir a sua presença, o seu amor e a sua paz. E como o Wilson colocou, expressar a gratidão pela vida e por todas as oportunidades de trabalho e de crescimento. Rogamos a Jesus que possa continuar a estar conosco e que nós possamos, em especial, estar sempre ligados a Ele, para que, unidos no amor e na sua mensagem do Evangelho, possamos continuar a progredir no rumo correto, em direção à luz, em direção ao progresso e ao equilíbrio tão esperado dentro das leis de Deus. Abençoa-nos, protege-nos e encoraja-nos com muito entusiasmo a seguirmos adiante nas nossas tarefas diárias. Que assim seja. Boa noite. Assim seja. Assim seja. Boa noite.